falar de flores e nem das cores do arco-íris também. Hoje eu não quero falar da amargura e nem da brisa pura que de longe vem. Hoje eu não quero falar de outras coisas, porque quero falar de Jesus pra você. Jesus lhe ama, Jesus lhe quer, Jesus lhe quer. Pode senti-lo agora pela fé. É por isso que eu quero falar de Jesus pra você. Hoje eu não quero citar lindas rimas, nem obras-primas do gênio humano e assim. Porque eu sei que tais grandes feitos estão sujeitos de um dia chegarem ao fim. Hoje eu não quero falar de outras coisas, porque quero falar de Jesus pra você. Jesus lhe ama, Jesus lhe quer. Pode senti-lo agora pela fé. Jesus lhe ama, Jesus lhe quer. Pode crer, é por isso que eu quero falar de Jesus pra você.